meu filho! Vai, Joaquim? É, que alegria, filho! Que alegria, pai Joaquim! Nossa senhora! Faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se fala, meu querido. E você tá bem, filho? Tô bem, graças a Deus. Aqui muito honrado da oportunidade aí conquistada. Então, já vou adiantar uma coisa. Pode falar. Que você aproveite pra fazer todas as perguntas que tiver. E... que é o nosso último encontro. E começou. Mas não tem como a gente apelar pro Conselho Superior, pai? Pra o senhor voltar mais? Sempre tem, meu filho. Então eu vou apelar. Mas já foi dada a informação que nós passamos o que havia de ser passado. Tá. E hoje nós vamos fazer uma conclusão. Nosso trabalho de conclusão. Oh, graças a Deus. Então que seja bonito, né, meu pai? Que seja, né, filho? Como sempre. Então vamos lá. Eu quero começar perguntando pro senhor... o que que o senhor sente a respeito do ser humano, sendo ele um espírito, esquecer disso e agir como matéria? O que que o filho quer saber? O que que o pai pensa? É, porque se a gente era espírito antes, como é que esquece tanto? E até para entrar no assunto de hoje, eu vejo a gente fala, ah, eu sou espírito, mas vive como humano. Vocês estão na Terra para viver o quê? Como humano, meu filho. Vocês não têm que achar agora que vocês já são assim, já estão noutra dimensão, certo? Certo. Vocês estão em todas ao mesmo tempo. Mas vocês estão aqui nesta Terra para cuidar das coisas da Terra. Para transformar a Terra, para se elevarem através dos seus corpos, que são a sua Terra, filho. Entende? Sim. Então é importante vocês lembrarem que são espíritos, mas também se não lembrarem, só que façam o que tenha que ser feito, já tá valendo, filho. Outras vezes nós já falamos sobre isso, né, filho? É. O critério para você ter mérito ou ir conquistando sua evolução não é se espiritualizando. É ancorando o amor no seu coração. É tratando bem quem está na sua volta. É fazendo sua missão com louvor. Certo? Certo. É isso. Então a parte que o senhor fala de saber que é bom também saber que somos espíritos encarnados, é por causa do futuro e de definir não. Nossas atividades em relação ao futuro. Não, filho, não é o futuro. Ah. Essa é a grande diferença, certo? Ah. É o agora. Vocês têm que se mexer e fazer as coisas que vieram fazer agora, meu filho. Entende? Se você ficar com fé na vida futura, você vai continuar deixando suas coisas para depois. E o universo está emitindo um chamado forte de urgência, de restabelecimento da ordem. E a Terra está sendo elevada em suas frequências, né, filho? Tá. E vocês têm que correr atrás. Vocês têm que se elevar também. E é através do serviço compassivo, né, filho? Através do que o Cristo ensinou para vocês. E ele ensinou que vocês são espíritos, não para que vocês tenham esperança no que virá. E sim para que vocês, através dessa lembrança, façam o que tenha que ser feito agora. Não deixem para depois. Tá. E quando a pessoa fala assim, ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Então o seu trabalho imediato é única e exclusivamente descobrir. que você veio fazer. Tá aí um trabalho. Pronto. Importante, né, filho? Sim, já tem uma ocupação. E tem várias formas, tem vários caminhos. Só sentindo coração, né? Entendi. Mas assim, se descobrir que somos espíritos encarnados, reverte em alguma coisa boa pra gente depois que desencarnar, e o senhor fala para ficar no presente, pensar no presente, o que tem de bom então? Para que saber que a gente é um espírito? É, o pai vai falando outras palavras que talvez Tá. clareie um pouco. Não é tanto lembrar que vocês são espírito, que muitas vezes quem vai por esse caminho, filho, acaba se desconectando da terra. Acaba querendo viver no mundo espiritual agora. O que que acontece? Vocês estejam sintonizados em qual dimensão estejam? São seres multidimensionais e vibram em muitas frequências ao mesmo tempo. A lembrança que vocês devem ter agora é dessa multidimensionalidade do ser que vocês são. Saber que vocês atuam em todas as dimensões a partir do agora, onde estão sintonizados e localizados. Estrategicamente agora. Gente, não é a palavra espírito. Ela dá uma ideia de fora do corpo. Certo? Entendi. Vocês têm que se apropriar dos seus corpos. Esse momento é de reconexão de vocês com essa parte que vocês têm, que é a terra de vocês. O corpo físico, certo? Certo. Quando vocês estiverem autoconscientes do seu corpo, perceberão as energias, perceberão as suas vocações, seus chamados de serviço, certo, filho? Sim. É autoconsciência, meu filho, multidimensional. Muito bem. Então, a gente ouve falar que é possível o espírito sair do corpo de forma consciente. E é isso que acontece na apometria? Ou na apometria você imagina alguma coisa e confia nessa imaginação? Não. Na apometria, a pessoa que está em tratamento pode tanto ficar consciente, alerta, aqui, quanto ser levada a outras esferas e sua consciência aí junto. É mais comum, filho, que a consciência da pessoa fique aqui, apesar de partes dela, vamos chamar assim, de manifestações dela estarem acontecendo em outras dimensões também. O que acontece é que fica tudo separadinho. E aí se pode atuar em cada dimensão isoladamente. Mas, fio, não é projeção astral. O propósito não é a saída do corpo e olhar o corpo lá embaixo. Na apometria não acontece isso. Não, Só acontece que não há intenção disso, não há necessidade disso. Só acontece isso quando a pessoa que está em tratamento tem esta habilidade já desenvolvida ou não, ou latente, e acaba ali tendo um desdobramento consciente. então. O apômetra, não sei se é assim que fala, É. ele é naturalmente é um médium capaz de se desdobrar. Filho, vocês são capazes de se desdobrar. Na verdade, vocês já são desdobrados. Mas a consciência de vocês não acompanha sempre. O que não quer dizer que vocês não estejam desdobrados. Às vezes é aquele estado de sonolência, de um transe, que vocês percebem. E na verdade uma parte de vocês está lá trabalhando em outro lugar, em outro tempo e espaço. O médium é um médium é comum, filho. Não é alguém, não necessariamente alguém que tenha desenvolvido a habilidade de desdobramento consciente. Entendeu? Sim, é, mais ou menos. Então, vamos dizer, eu sou um médium da apometria. Quer dizer, eu vou conseguir sair do meu corpo conscientemente e ver o senhor ou não vou? Depende, filho. Se for pra você ir, e se for do dom que você tem pra trabalhar aqui, assim será. Mas na maioria dos casos não é isso que acontece, não é isso. O apômetra, ele tá aqui na Terra, gerando energia, aglutinando e formando campos que auxiliam o nosso trabalho das equipes espiritual. Entendeu? Então, basicamente, curioso não é bem-vindo. Como assim? A pessoa que ela quer entrar na apometria porque ela quer descobrir esse mundo e tudo bem, ela quer ajudar, mas ela também quer se desdobrar e ver o espírito e voltar e lembrar do que aconteceu ali. Mas aí é do merecimento de cada um, é do serviço de cada um. E esta não é a técnica apropriada para quem quer desenvolver a sua habilidade de projeção astral. Apometria é medicina. Uhum. É cura multidimensional. Então, se você tem o chamado para ser um curador, se você é um bruxo da nova era, você tem o poder mental bem desenvolvido. Consegue visualizar, imaginar campos. Ou simplesmente tem fé, meu filho? Você vai trabalhar com os comandos e pulsos da apometria, favorecendo o trabalho das equipes. Se você quer fazer um desdobramento e desbravar conscientemente o plano astral, aí são outras ferramentas. Entendi. É disso que eu quero falar com o senhor hoje, meu pai. Salve. Salve o pai Joaquim. Salve todas as falanges de luz. Graças a Deus. Então, pai Joaquim, vamos só finalizar antes de falar sobre isso, sobre a apometria. Então, o senhor está dizendo assim: eu tenho essa capacidade de visualização, eu posso aglutinar as energias e ajudar o trabalho de vocês. Tá bom. Esse é o começo do atendimento, mas às vezes eu não tenho que sair do meu corpo e ir com vocês até determinado lugar. O senhor está dizendo que alguns vão fazer isso, e isso depende do dom que ele tem e a missão para a encarnação. Certo, filho, porque tá. Não é necessário no processo da apometria. É lógico que se o filho tiver esse dom, nós vamos aproveitar. Se o filho tiver outros dons, também. Mas o trabalho apométrico se dá numa dimensão muito sutil, filho. Que mais você vai perceber com a sua alma intuitiva do que com a sua mente consciente. Então você, como apômetra, só vai ter um desdobramento e acompanhar as equipes em algum lugar se você tiver essa contribuição para dar. Isso é além da apometria. Vai além. Porque a apometria é um processo anímico, conduzido pelo encarnado, que através da sua intenção clara, das suas palavras, da sua capacidade de imaginar, vai dar esses comandos que nos auxiliam no trabalho. E muitas vezes nós estamos acoplados ao campo de vocês, intuindo quais serão os comandos necessários. Ficou claro? E eles também passam por esses momentos de sofrimento, como talvez o espírita ou o umbandista iniciante, que quando começa diz: ah, mas será que sou eu? Será que é coisa da minha cabeça? Passa, Mas com passa. uma pequena diferença. Ah. Você não precisa estar. Se você tiver fé e falar, você não precisa perceber nada. Não precisa ver nada acontecer. Não precisa ver reação nenhuma. Se você tiver fé, que quem vai estar fazendo o trabalho é nós. Ter fé e falar. Falar, dar o comando. Que você, quando aprende apometria, tem uns tratamentos que são básicos. Tem os roteiros, né, filho? Então, até que você se aproprie, consiga falar só pela intuição, sentir qual, o que é que tem que ser feito, você segue um procedimento padrão. Sabe? Então você vai estar fazendo, vai estar acontecendo, se querendo ou não. Tá certo. E se eu pegasse e trouxesse esses comandos da apometria de desdobramento do corpo dentro da Umbanda para facilitar a incorporação? Não pode. Ô, filho, você não é a primeira vez que você quer fazer da apometria uma ferramenta de auxiliar vocês É. a chegar lá onde vocês têm que chegar pelo esforço e disciplina de vocês. É mesmo, né? O que que a apometria pode fazer? É. Pode você se tratar com a apometria, por exemplo, vai desenrijecer a sua glândula pineal, o seu terceiro olho. Você pode fazer um tratamento apométrico para estar mais em sintonia com as suas energias e estar com menos bloqueios para que o serviço mediúnico aconteça. Mas se você não veio para ser médium de incorporação, você não vai ser, filho. Tá certo, claro. É o mesmo caso do que o filho estava falando do desdobramento. Tem gente que não vai fazer isso. E tá tudo bem. O senhor já aconteceu de encontrar nesses meios, tanto na Umbanda quanto nos meios apométricos, muitas vezes um ciúme involuntário das pessoas que não têm essa capacidade para com as pessoas que têm? Olha, filho, faz tempo que o pai não se depara com isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Por quê, filho? Porque o pai trabalha nas frequências de regeneração. Isso não se faz mais necessário como via de aprendizado para quem está nessa sintonia, filho. Entendi. Tá bom, ótimo. Então vamos lá. Tem uns que vão ter o dom. E outros que vão ter outro dom, e na energia da regeneração, eles são complementos divinos. Salve. Entendi. Todos têm a sua importância. Todos e cada um. Tá certo. Não, não tem por que um se sentir menorizado. Não, né, filho? Vocês têm que lembrar que são todos um, né, filho? E... Esse não é piada quando nós fala. Claro. Significa realmente que onde termina um começa o outro e é um todo só. Então, se o seu irmão tem o dom da psicofonia, você também tem, pois ele é o outro você. Não esqueçam disso, filhos. E só citando um caso, no terreiro onde eu vou, o seu Giramundo sempre diz assim: os médiuns que não estão incorporados podem achar que nada fazem, mas contribuem muito mais do que imaginam. Vocês não fazem ideia. Que Às coisa vezes boa. muito mais do que um que está incorporado, permitindo as interferências do seu ego. O que é muito comum. Graças a Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre projeção astral com o senhor. Eu sou aqui um rapaz, tem um corpo físico, mas e dentro, ou assim, dominando o corpo físico, tem o espírito. Pro meu, a gente ouve no espiritismo que pro espírito. Dentro, né, filho? Então, e aí? Vamos definir isso primeiro. Aonde fica o espírito? Tá, ô filho, quando nós começa um novo diálogo, não podemos esquecer tudo que já foi falado. Mas vocês, nós trabalhamos do ponto de vista lá dos Vedas, Sim, dos sete corpos. sete corpos. O espírito estaria equivalente à essência divina de vocês, que é o átmico, que é a sétima dimensão. Certo? Então vocês Sim. têm emanações de vocês em todas estas dimensões. E tudo acontece ao mesmo tempo. Então não é um espírito que adentra em um corpo. O espírito está lá intacto, ele é o mesmo. As outras emanações podem até sofrer alguma formatação, alguma modelagem necessária para a sua manifestação física atual. Certo? Sim. Mas o espírito não está dentro do corpo. Essas dimensões vibram simultaneamente, certo? Sim. Então daí é outro conceito. Não o espírito que resolveu entrar no corpo. Então vou lembrar as pessoas como uma forma de revisão. Tem ali o corpo físico, que é, a gente todo mundo sabe o que é. O corpo etérico, que é a sede dos chakras. Não, o corpo físico, a maioria não sabe o que é. O Corpo que é? físico é uma manifestação de todas as outras dimensões. Ou seja, uma projeção. Vocês não estão aqui e vão se projetar astralmente. Vocês estão projetados fisicamente, certo? Certo. Ou seja, tudo que acontece na 3D é uma manifestação, uma projeção das dimensões superiores. Nós gosta de usar na casa um exemplo que ajuda a entender. Se os fios têm uma luz, botar a mão na frente da luz vai gerar uma sombra. Certo? Certo. Aquela sombra ali é uma projeção da mão, certo? Sim, senhor. A sombra está em duas dimensões. Ela tem largura, tem altura, não tem profundidade. Sim. A sua mão, ela já é mais complexa. Certo? Certo. Então, mas ela é a mesma coisa, só que a sombra é uma versão mais limitada. Imaginem isso infinitamente para o alto. As projeções tridimensionais de vocês são só uma sombra da quarta, quinta, sexta dimensão, sétima dimensão. Certo? Vixe, certo. Ficou claro, filho? Sim. Nossa. Ainda bem que o senhor explicou o que é o corpo físico, porque foi uma explicação assim que deu uma clareada assim para todo mundo. Arrou! Então tá, a gente ouve assim, aprende assim, que o corpo etérico é a sede dos chakras. É o corpo das energias vital. Olha lá. Morre depois que o corpo morre, o Morre, físico. morre junto. E é isso aí que o povo disputa no. Ah, pode falar. Morre um pouco depois, né? Sim. A energia vai se esvaindo. Aí vocês vão indo. É essa energia aí que a gente ouve nas literaturas que os magos negros ou os espíritos disputam no cemitério? Sim. É o ectoplasma de vocês. A energia aqui, o fluido vital, chame de como quiser, é esta substância eletromagnética densa que serve de alimento, de nutrição para as energias mais densas como o corpo físico. Entendi. Então, um espírito ainda ligado à matéria, que sofre a influência da matéria, é um espírito inferior, digamos assim, ele vai procurar, de certa forma, isso para se alimentar. Questão de inconsciência, né, filho? Sim. De crença de que ainda necessita daquela substância. Tá. Mas um mago negro vai usar isso para outro fim. Não importa. Tá. Então, precisa de toda uma proteção ali no cemitério para que. Qual que é o lugar certo para essa energia aí, pai? Para o centro da Terra, onde será redistribuída a todos os seres. Tá certo. E tem um povo especializado para fazer isso acontecer. Tem diversos povos. Oh, meu Deus. Tá bom. Falo povo, espíritos, né, ligados e competentes para essa função. Certo. Tá. Tem as falanges, principalmente as equipes. É, de resgatas que trabalham abrindo os portais, né, filho? E fazendo as passagens. E por isso é importante sempre ter um ritual de passagem, né, filho? Para que se faça o encaminhamento das energias necessárias. E a energia eletromagnética, ectoplasmática, que é o fluido vital, que é o corpo etérico, vai ser direcionado nestes ritos para onde for melhor. E aí com o auxílio dos quatro elementos, né? Especialmente o fogo. Esse ritual de passagem, se eu só fizer uma oração lá no velório, não tá bom? Depende da sua oração, né? Tá Se certo. você tiver fé e tiver o dom de fazer essa abertura dos portais, você vai estar fazendo encaminhamento. Você encarnado pode fazer. Mas, se você não for esse o seu serviço, não adianta forçar. Cada um tem um dom. Então, o que você pode fazer é orar, certo? Que Certo. vai estar favorecendo a energia e vai estar chamando as suas forças. E dedicando os seus méritos para aquela finalidade. Quando Gostei vocês do. fazem uma prece, vocês não têm noção, mas vocês estão pegando os méritos de vocês Então. e direcionando. É um apelo. Mas da. Como no Espiritismo, pai, vai falar só mais uma coisa. Sim. Vocês chamam de bônus. Alguns falam até bônus hora, É. que é o mérito que vocês vão acumulando. E quando vocês escolhem uma causa em que querem dedicar esses méritos, isso acontece. Então, saibam que a força da oração de vocês é muito grande, porque vocês têm esses méritos. Mesmo aqueles que acham que não têm. Alguma coisa de bom fez. E nesse momento, quando direciona alguém a algum propósito, provavelmente também vai ganhar mais uns bônus. Mas tem que Então, desapegar dos que tem, né? claro. Então, não é assim que. O senhor não acha, então, que as pessoas agora, depois de ouvir o paizinho, vai dizer assim, bom, então eu não vou mais fazer oração para ninguém, porque daqui a pouco eu fico sem mérito. Contrário, se você ficar sendo miserável É. com os méritos que tem, aí uma hora eles vão acabar, porque você não tá ganhando mais mérito. É a mesma coisa com o dinheiro. Se você pegar o dinheiro que você tem e não trabalhar mais, mas também não dá para ninguém aquele seu dinheiro, você continuar gastando, que você sempre continua gastando para sobreviver, para estar encarnado, ou vocês estão gastando mérito? Então aquela fonte vai secar. Quando você desapega e deixa aí, e direciona em benefício do seu irmão, essa fonte é infinita. Que a própria doação do mérito é um mérito. Agora entendi. Muito bom. Assim todo mundo ficou aí claro, ninguém vai querer segurar mérito, né? Salve. Salve. Então, quando eu digo o corpo etérico que é a sede dos chakras, eu tô falando errado? Não, Não. tá certo. Tá certo. Então, o corpo etérico, ele tem ali uma função entre o corpo astral e o corpo físico. Tem a função intermediária. Tá. Então é ele que se torna esse cordão de prata quando a gente sai do corpo? Dá para dizer que sim. Dá para dizer que é a mesma substância. Entendi. Então, por que que foi dada a oportunidade da gente fazer projeção astral e muito pouca gente faz? Primeiro, só um instante, tá? Sim, senhor, meu pai. Por quê, filho? Porque para que se possa fazer esse trabalho, requer muita disciplina, um chamado da alma e não meramente interesses mais individuais do que coletivos, né, filho? E requer que seja esta a sua missão. Tem muita gente que quer e que faz treinamentos para isso. E até vai. Até consegue. Mas não está numa egrégora de serviço. Então, pode ter das mais diversas experiências, né? Nossa, vamos falar disso. Mas agora, então vamos dizer, porque, pai Joaquim, se alguém ouve falar de alguma coisa, se alguém sente interesse por alguma coisa, seja por metria, umbanda, espiritismo, não, ali já não está um indício de que ela tem alguma coisa a ver com aquilo, pelo que ela sente por aquilo? Tem. É isso. Tá. É o chamado. Entendi. Mas daí a você estar preparado para cumprir o chamado, ter a disciplina necessária, e isso requer abandonar muitas coisas, como vícios. Claro. Aí é outra história. Entendi. E Então, tem mais, filho. Os chamados na Terra hoje são tantos, os estímulos são tantos, que aí dá você descobrir se é o chamado da sua alma, ou se é o chamado para confundir você, para tirar você do seu serviço terráqueo. É uma linha muito, muito tênue, meu filho. Então eu vou, para a gente começar essa conversa e entrar, focalizar num caminho, eu vou inverter as coisas e eu vou fazer a pergunta para você. Vamos lá. Para que sair do corpo conscientemente. Bom, inicialmente a gente tem assim a vontade de viver a experiência de estar no mundo extracorpóreo. Para Para quê? constatar a realidade da existência do espírito. Vamos ter que falar disso. Tá. Para constatar, ou seja, para que a mente analítica de vocês, que é a versão sombra limitada das dimensões superiores de vocês, ganhe força e poder a partir de uma experiência mais sutil. Não tá invertido os valores? Tá. Então daí tá fazendo com. Outra coisa, tá? Só para ir fundo, Pode falar. eu vou fazer um cutuco vocês. Vai sim. Vocês têm fé? Ou vocês têm que ir lá para ver? Tem que Se ir. é só para vocês não precisar desenvolver a fé, não vai chegar lá. Porque dependendo, principalmente vocês, que estão no serviço espiritual, as equipes de vocês não vão dar trégua, que quer que vocês desenvolvam a fé. Não uma fé cega, mas uma fé sentida. Vocês e o pai trabalham numa corrente que quer que vocês sejam menos racionais e mais intuitivos, mais lunares e nem tanto solares. É que vocês precisam muito mais sentir do que pensar. E quando o caminho da busca pela projeção astral se dá para comprovar racionalmente aquilo que vocês sentem, é muito mais difícil chegar lá. Tanto que tem gente que nem quer sair do corpo e é desdobrado pelas equipes e vamos lá! Vai, e lembra. E lembra. Por quê? Porque não estamos interessados nos egos de vocês. Nossa. O ego de vocês é o que atrapalha tudo. Quer ver um exemplo? Estão lá, praticando. Já fizeram 28 dias de exercício. Já estão em condição de ter um desdobramento ali, consciente. Chega aquela hora que está deitado e o ponto de aglutinação faz vibrar o corpo. O plexo solar, principalmente, é chegando àquele ponto-chave onde vocês podem sair sem apagar. E aí vem o quê nessa hora? A razão! Dizendo assim, ah, é agora! Pum, acabou a experiência. Nossa. Ou o medo, que também é do ego, né? Ai, pra onde eu vou? Quem sou eu? Deu. Voltou. Ou às vezes uma autodefesa. Ai, tenho medo de onde eu vou parar, mas eu ainda não tenho consciência desse medo. E aí chega na hora H, dorme. Entendi. Ou às vezes qualquer coisa pode acontecer e vocês mesmos não querem que a gente saia do corpo, vocês já evitam. Não é que nós queiramos alguma coisa ou não queira. É que nós estamos ali para auxiliar vocês na conexão com os seres reais de vocês, com suas essências, com as suas divinas presenças. O que não é, definitivamente não é o ego. Então, Mas vai fazer o nosso serviço de acordo com isso. Então, a dica final dessa parte é: É. se você quer ser um desdobrador consciente, primeiro desenvolva a sintonia com a sua essência. Primeiro medite. Primeiro abandone suas emoções densas. Primeiro ame seu irmão incondicionalmente. Aí veja o que você vai fazer do outro lado. Porque, na verdade, filho, às vezes é muito melhor que vocês vão pro plano astral servir e não lembrem e não deixem a mente consciente ou o ego se meterem nesse serviço tão sagrado. Todos vocês, todos que estão ouvindo, estão em serviço durante seu sono. Que a necessidade planetária é grande, os chamados são emitidos e muitos de vocês já aceitaram, já estão servindo. Porém, não lembram para que seus egos não se metem no serviço da essência. Arrou, filho? Arrô, meu pai. Oh, graças a Deus. Eu tenho um relato de uma pessoa que saiu do corpo e ele foi direto para o reino do sexo. Foi uma projeção astral consciente e alguma coisa puxou ele para lá. E Que daí ele falou. coisa é essa, filho? Daí ele falou, já que tá no inferno, se entrega. Então. É. Então também serve para a pessoa ver aonde está essa inclinação mais que prevalece mais nele. Qual é a força que puxa ele para qualquer lugar? Sintonia. Lei da atração, né, filho? Lei da atração. E qual é? Qual é a coisa que aflorou? Onde é que é o mundo dos sonhos? No campo astral. E também no campo subconsciente de vocês. Sim, tá. Então, tem coisas que vocês têm enraizado no inconsciente de vocês que vocês não sabem. Então, tem duas coisas que acontecem quando vocês começam a sair do corpo. A primeira é vocês acharem que estão saindo do corpo e estão indo para uma limpeza do subconsciente de vocês. Vai se manifestar, vai se plasmar no plano astral, onde as realidades são moldáveis. Aquilo que você tem dentro de você, especialmente nesta esfera mental subconsciente. Então, se a pessoa desdobrou, ela pode tanto realmente estar ali vivendo a experiência do mundo astral, ou ela pode estar dentro de uma redoma criada por ela mesma para manifestar a vivência do conteúdo do subconsciente. Arrou! Por quê, filho? Porque o mundo astral também é o mundo das ilusões. Vocês sabem que um espírito pode tomar uma forma diferente, uma forma de Cristo, e passar orientações e enganar muita gente. Você sabe, né, filho? Sim, pode se passar por um pai Joaquim. Salve! Então, no caso, estou aqui plasmado de Pai Joaquim para falar com você. Sim. Para falar com todos os fios que estão identificados com esta frequência, com este arquétipo, com esta forma de manifestação. Da mesma forma, no mundo astral, as coisas tomam a modelagem necessária para a sua autoconsciência. Seja através de experiências harmônicas ou mais dolorosas. E é por isso, filho, que algumas pessoas vão parar. Não estou dizendo que este exemplo que o filho deu não tenha sido mesmo uma projeção. Tá. E que possa sim ter ido parar no Vale do Sexo. Em função de sua sintonia. Ah, mas era uma pessoa que nem estava praticando sexo ultimamente. É uma pessoa que estava tendo celibato, casta e pura. É, e aí? Mas o seu desejo reprimido foi para onde? No subconsciente. E isso vai aparecer, filho. Na vai aparecer. Então, qual que é... Vamos deixar claro, então. Quais são os propósitos que vocês, do mundo espiritual, os nossos guias, aprovam como motivação para se dedicar à projeção astral? Serviço! Primeiro, só dizer que o pai não está aqui para aprovar, desaprovar, julgar nada. Claro. Mas, já que é para orientar os filhos que querem fazer, coloquem-se à disposição para melhor servir ao todo. Tá. Não a vocês próprios. Esta é a primeira. A segunda... é autoconsciência. Porque às vezes os fios estão muito enganados sobre quem são, sobre quem foram, sobre quem são seus guias espirituais. Para este propósito, é importante também esta saída consciente. Entendi. Principalmente para que vocês saibam que vocês não são o corpo. E que algo segue depois do corpo. Mas como eu estou falando aqui, para um povo que é espírita, que é umbandista, que é reikiano, eu estou falando para um povo que sabe que não é o corpo. É. Aí vou fazer a pergunta. Precisa sair? É, realmente. Vai servir melhor consciente? Ou talvez sirva melhor sem lembrar? E tem o crédito, né? Como assim? Se você não lembra, parece que tem um mérito maior. Porque não teve o prazer de lembrar. Ou não! Dependendo do que vocês fazem, filho, é melhor não lembrar. Sim. Se os filhos que trabalham aqui nessa casa lembrassem de tudo, e talvez eles não achassem tão prazeroso. Que às vezes tem serviço sujo pra ser feito, né, filho? É. Sujo, o senhor fala assim, encontrar uma pesado. Pessoa bem feia. Como? Pesado, denso. Coisa que a mente racional de vocês não saberia lidar. Ai. Mas que os corações puros sabem. Vamos lá. Eu tenho agora as motivações nobres, segundo as indicações do pai Joaquim. Servir ao todo e à autoconsciência. Que exercício o senhor recomenda para sair na projeção astral consciente? Meditar todos os dias. Meditação. A do Buda, tá, filho? Como é que é essa? É a da espinha ereta, criando um campo um campo eletromagnético de liberação eletrônica, assim, dos seus pensamentos. Você sabe que o pensamento é uma partícula, certo? Sim. Eletromagnética. Tá. Assim como ele vem, ele vai. Vocês estão imersos num mundo de pensamentos. Aí vocês já estão lá com a mente tão sobrecarregada que nem sabe a qual estímulo estão respondendo. Nem sabe se escutar, escutar o coração. Aí vocês, quando respiram, puxa o ar, abastece a sua energia e quando expira, descarrega estas partículas. É a puxar a descarga do pensamento. Através da respiração. Inala consciente, exala consciente. Vocês não vão conseguir não pensar. É só não embarcar no pensamento. Deixa ele embora. Ele veio, ele vai, filho. Então vai vir o pensamento, exala. Libera ele, descarrega. E vai vir outro, descarrega de novo. Se vocês fizerem esse exercício com a sua coluna ereta, como se houvesse um fio que vem lá do céu e vai até o centro da terra, ficar nesta posição, apenas observando o seu respirar. E descarregando seus pensamentos, entregando, vocês vão estar muito mais autoconscientes e conectados com a sua essência. A partir disso, façam todas as noites exercícios respiratórios. Que podem ser acompanhados ou não de movimentos físicos, corpóreos. Pai já vai falar de uma técnica específica, certo? Tá. Mas a primeira dica é meditação pela manhã, todos os dias, Pela manhã, que hora o senhor fala assim? ao despertar. Tá. Se eu acordar 11 horas da manhã. Antes de ligar o seu computador. Então tá, já sei. Já. De preferência antes de comer. Fazer essa meditação todas as manhãs. Por quanto tempo? É relativo. Mas até que você encontre uma paz. Se você tem uma vida muito corrida, põe 7 minutos. Ou 13. A outra coisa é, antes de dormir, vocês evitarem comidas pesadas, porcarias diversas, não vamos especificar, e evitar as tecnologias que têm campos eletromagnéticos artificiais, celular, computador. Evitar essas coisas. Principalmente quem mora na cidade, né? Pra quem mora no mato é mais fácil. Tem menos barreira para transpor. Mas a gente usa o computador o dia inteiro. O senhor falou evitar antes de dormir. Quanto tempo antes de dormir? Mais certo ao anoitecer. Mas vocês têm a vida maluca, né, filho? Aí também é outra dica. Com o sono bagunçado, dificilmente você vai ter autoconsciência projetada. É, Claro, claro. mas é se você, pelo menos, umas 2 horas antes de desacoplar totalmente, você evitar essas máquinas, já tá bom. Bom começo. Entendi. Aí o fio vai usar aí. Fio, nós não tem muito tempo mais, certo? Não, não tem. Estamos terminando nossa conversa. Tamo. Então eu vou deixar uma dica. O fio entra aí no seu computador e procura TFCA. para todos que estão ouvindo. E vão escutar os relatos da Bianca, que é uma pessoa que tem uma missão relacionada à projeção astral consciente e que ensina uma técnica que foi transmitida por nossos irmãos interplanetários, Nossa. especialmente a ela, por não ser enraizada em crenças místicas e espirituais, livre de limitações. Que bom. Se vocês encontrarem aí nos computadores de vocês, TFCA, Bianca, Já encontrei. caso Carran, que é o nome do irmão interplanetário que trouxe a técnica, vocês se dedicarem algumas horas do seu dia para escutar os relatos da Bianca, que tem lá disponível para vocês ouvirem. Sim. E se vocês encontrarem o material que ensina a técnica, que é técnica física para conquista da autoconsciência, se vocês fizerem isso, vocês estão no caminho. E vocês vão entender o que se passou com ela, que é o que pode vir a acontecer com vocês. Nossa. E ela disponibilizou aqui tudo gratuitamente. Tá certo, pai. Então, vamos passar para a mensagem final. Já o senhor aí, agradeço o senhor ter vindo falar um pouco também desses. O senhor já viu gente assim, desdobrada, assim, conscientemente andando por aí, sem rumo? Conscientemente? É. Não, porque tá andando por aí sem rumo, tá inconsciente, né? Tá, entendi. Não, é um conceito de consciência um pouco distinto. Que vocês acham que quando vocês estão com a mente analítica de vocês desperta, vocês estão conscientes. Mas lembrando sempre que essa é a versão limitada da mente de vocês. A mente mais ampla, ela é intuitiva. E aí não precisa estar com ela desperta, e sim com a sua essência desperta. É aí que é muito importante. Trazendo, porque o pai serve nesta egrégora em que já foi orientada esta técnica, eu sou responsável também por disseminar, divulgar esta técnica para algumas pessoas que já estão prontas. Beleza. Nós sabemos que em outras esferas em que não os seres encarnados não são tão esquecidos quanto os terráqueos, se é possível ter acesso às diferentes dimensões sem necessitar sair do corpo, Nossa, mas não é um desdobramento, e sim uma habilidade autoconsciente de perceber frequências que os olhos da Terra não percebem. Terceiro olho, né, filho? sim. Então você pode estar aqui agora e estar autoconsciente da sua manifestação no astral. Aí Que sim. você aqui agora também está no astral, certo? Sim, mas não tô percebendo, né? Tem Tá. certeza que você não está percebendo? Devo estar. Você está, filho. Tô. Só que se apegam nas manifestações físicas. Tá Então, a certo. mensagem final Mensagem final, pai. é que vocês preocupem-se mais e servir do jeito que for melhor. Mais do que alimentar os desejos de vocês, de matar certas curiosidades, de obter certas confirmações. Pois essa confirmação deve vir do coração pulsante, radiante e alegre de vocês com o que estão fazendo aqui e agora. Na sua vida terrena, que é uma dádiva celeste que lhes foi concedida, que vocês tanto esperaram por esta oportunidade de estar encarnados em tempos de transição planetária, onde a consciência da multidimensionalidade do ser de vocês e das infinitas possibilidades que surgem com isso. Este é o serviço, isto está sendo oportunizado a todos os seus irmãos. É uma bênção muito grande poder estar neste serviço, estar nesta terra com suas missões, que tem muito mais a ver com as vocações profissionais que vocês acumularam, desenvolveram ao longo de muitas encarnações, e hoje esses dons estão disponíveis com a finalidade de regenerar a si próprios e àqueles que convivem com cada um de vocês. Ou seja, olhem para suas vidas terrenas, olhem para suas profissões, olhem para suas famílias. É aí onde está o seu serviço agora. Estar autoconsciente no astral será ou uma consequência do seu desenvolvimento multidimensional a partir do seu serviço terreno, ou um chamado de serviço que favoreça a sua autoconsciência para que melhor possa ser um profissional, um familiar, um amigo. E todos esses papéis que vocês assumem quando decidem encarnar na matéria. Agradeçam e coloquem-se à disposição do plano e coloquem o desejo de seus espíritos acima dos desejos de seus egos. Meditem diariamente, façam práticas de conexão de acordo com as egrégoras espirituais aqui estão sintonizados e utilizem os seus dons e os seus méritos a serviço do todo e assim conseguirão resultados e colherão infindáveis recompensas. Arro! Arrô, Pai Joaquim, graças a Deus. Bom, eu vou pedir então uma coisa especial para o senhor. Antes de pedir para o senhor, eu vou pedir para quem está ouvindo que junto comigo faça um apelo aos espíritos superiores que possam o senhor voltar, nem que seja daqui um ano. Mas considerando esse nosso último encontro, o senhor poderia finalizar com uma oração? Sim. Primeiro quero dizer que se for da vontade de Deus, Criador Todo-Poderoso e Todo Misericordioso, estou a serviço. Mas que não se apeguem, pois preciso seguir meu caminho. Tá bom. Também quero dizer, em nome do serviço que se chama Acordar, que se preciso, revisem, escutem novamente todos os diálogos que foram comunicados através dos canais chamados Cigana Natasha e Pai Joaquim de Aruanda. Sim. Escutem, escutem novamente, revisem, escrevam, vivenciem e voltem a escutar. Pois toda A filosofia de nosso trabalho já foi passada. E assim que algo novo surgir, um novo servidor estará pronto para comunicar. Certo, filho? Certo, meu pai. Fiquem todos com Deus e eu convido a juntos fazermos a prece às sete direções galácticas, originada na cultura maia e originada e destinada a este tempo em que vocês despertam para o real significado da existência neste plano. Então, o pai vai falar uma frase. Os dois fios, o fio Jefferson e a fia que está aqui ancorando junto, vão repetir. E quem estiver escutando também vai repetir as frases, criando um grande movimento fractal e radial em todas as dimensões a partir de agora. Desde a casa leste da luz, Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós. que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, Para que vejamos as coisas com claridade. para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós. que a sabedoria amadureça entre nós, Para que conheçamos tudo desde dentro. para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação. Desde a casa oeste da transformação, Que a sabedoria se transforme em ação correta. que a sabedoria se transforme em ação correta. Para que façamos o que tenha que ser feito. Para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do Sol Eterno, Desde a casa sul do Sol Eterno, que a ação correta nos dê a colheita. que a ação correta nos dê a colheita. Para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, onde se reúne o povo das estrelas e os antepassados, que as suas bênçãos cheguem até nós. que as suas bênçãos cheguem até nós, Agora, agora. desde a casa interior da Terra, Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias. nos abençoe com suas harmonias, Para que a paz reine na terra. para que a paz reine na Terra. Levando as mãos ao coração. Levando as mãos ao coração. Desde a fonte central da galáxia. Desde a fonte central da galáxia. Que está em todas as partes ao mesmo tempo. Que está em todas as partes ao mesmo tempo. Que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum, Hunabku, Evan Maia, Emarro. Ayum, Ayum, Hunabku, Hunabku, Evan Maia, Evamaya, Emarro. Emarro. Mais uma vez. Ayum, Ayum, Hunabku, Hunabku, Evan Maia, Evamaya, Emarro. Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. A cultura galáctica vem em paz. Arrô! Arro, todo mundo. Arrô, grande espírito! Arrô, mãe terra! Arrô, todos os servidores da regeneração! Sigamos juntos! Sigamos sendo uma só energia evolutiva e harmonizadora de todos os seres, para que todos os seres sejam felizes, livres e estejam em paz. Arro. Arro, graças a Deus. Salve. Salve, Pai Joaquim. Gratidão em nome de todos aí que nos ouviram. Salve, Jefferson. É, Camila Weinman. Sou eu. Ah, graças a Deus, acertei, que bom. Olha, quero agradecer você de coração novamente em nome de todos aí que estão ouvindo, por ter aí facilitado esses diálogos com essas entidades. Vamos aguardar, quem sabe, outros espíritos se a oportunidade surgir e o aprendizado houver que eles queiram passar. Mas é assim, nesse momento o Pai Joaquim falou que completou a missão dele no diálogo com os espíritos. E fico feliz, certamente todos ouvindo aí estão muito emocionados e vão rogar aos conselhos superiores que, se eles naturalmente seguirem o caminho deles, que outros possam vir através da sua e da mediunidade de outras pessoas dessa egrégora. Que assim seja, mano. Conforme Deus, conforme a orientação superior, conforme o que for melhor para o todo, sigo à disposição. Graças a Deus. Muito obrigado. Estou com meu corpo vibrando muito aqui, não voltei ainda. Não voltou ainda. Oh, meu Mas Deus. eu agradeço a todas as oportunidades e dedico todos os méritos dessas comunicações ao serviço de regeneração planetária. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Gratidão, mano. Gratidão. Salve. Tchau. Salve.